Panorama Agrícola para 26 de agosto de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira de Lua Nova, 26 de agosto de 2014. Nós estamos abrindo o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: dobrada é a falsidade feita com jeito de verdade. Ouça no programa de hoje uma dica contra dor de cabeça. No noticiário você confere as vendas da carne de frango para o exterior. Terça-feira de Professor da Terra quebra ventos no planejamento da propriedade. E na entrevista, o Seminário Regional de Apicultura em Capão Alto, manejo, instalação e localização de apiários, o mercado e a comercialização do mel. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para quem tem dores de cabeça com frequência, tente relacionar a dor ao consumo de algum alimento em excesso, como leite, café, glúten, chocolates e bebidas com álcool. Procure um médico e busque orientações. É hora das notícias. Uma informação para o produtor de frango, quem cria frango aqui em Santa Catarina. Você sabe para onde é vendida a sua produção? Dados do setor informam que de janeiro a julho deste ano, a Arábia Saudita foi o maior mercado para a carne de frango brasileira, com a compra de 381 mil toneladas. Em segundo lugar ficou a União Europeia. Depois, a carne de frango do Brasil é vendida para o Japão, para Hong Kong e, em quinto lugar nas compras, está os Emirados Árabes Unidos. Esses os países principais que compram a carne de frango do Brasil: Arábia Saudita, Europa, Japão, Hong Kong e Emirados Árabes. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro agrônomo Saulo Pofo, da Regional da Epagre de Lages, sobre apicultura. Como está organizada a apicultura aí na região, Saulo? Aqui na região de Lages, a apicultura vive momentos bons. E nós temos agora, então, programado para o dia 28 de agosto deste mês, agora de 2014, um seminário aqui na nossa região, para todos os municípios da região da Amura. Esse seminário vai ser no município de Capão Alto, então, né, e nós assim, gostaríamos que vários apicultores participassem no momento de palestras técnicas e de passar, então, a situação da apicultura de maneira geral, como é que está a nível de Brasil e do mundo, inclusive. O seminário, especificamente, tem qual objetivo? Tá, o seminário ele tem o objetivo de passar informações técnicas sobre manejo da apicultura, levar informações de produção, produtividade e situação no mercado local, nacional e até mundial. E também, nesse dia, a gente vai fazer o dia da troca da cera. Vão estar presentes empresas do ramo apícola, né, que fazem cera alveolada, então o produtor vai ser o momento dele também fazer essa troca de cera, além de receber informações técnicas sobre apicultura, sobre a cadeia apícola, né? Quantos apicultores são esperados? Tá. Na verdade, a gente espera de 100 a 150 apicultores para esse encontro. O município de Capão Alto, ele por si só, ele não tem esse número de apicultores. Ali existe uma associação, né? Aqui são 10 associações na região de Lages, né? Na região do GT3, como é dito pela EPAGRE, são 18 municípios, né? E para esse encontro, a gente espera umas 150 pessoas. Essa, E assim, o município de Capão Alto foi escolhido porque ali está tendo um bom trabalho, através de parcerias, está sendo construída uma casa de extração para os 30 associados da Associação de Capão Alto, que é a APROMEL. Correto. Saulo, qual é a produtividade do mel por produtor ou por colmeia aí na região? Aqui na região, em anos de mel claro, aqui se colhe mel escuro, mel de melato de Bracatinga em alguns municípios. Correto. Esse é o mel diferenciado, inclusive o mel premiado na Ucrânia no último Congresso Mundial. Então, nos anos que se produz só o mel claro, é em torno de 17 quilos por colmeia, a média estadual, né? Mas em anos de mel escuro, nesses municípios que produzem mel de Bracatinga, seriam os municípios mais próximos da Serra, e Bom Retiro, Urubici, Bocaina, Rufino e alguns outros, esses chegam a produzir 40, 50 quilos por colmeia, nesse caso, em apiários fixos. Né? Aqui na região predomina a apicultura fixa, né? Apiários fixos. E este ano foi ano de melato da Bracatinga, né? Foi, esse ano foi ano de melato da Bracatinga, que coincide com os anos pares, né? E neste ano, embora tenha sido o ano de melato da Bracatinga, o clima não ajudou muito, foi meio seco na época, mais no início do ano, e muito quente, e depois acabou chovendo. E as condições climáticas às vezes interferem, né? Muitas vezes interferem na produção das colmeias. Mas mesmo assim, o pessoal teve uma boa colheita, e o grande diferencial é que ano a ano vem subindo o preço pago pelo mel. Né? Então, esse ano, o pessoal ficou contente que, em relação ao ano passado, teve um acréscimo então, de 30%, 40% no preço bruto, né, pelo preço do mel pago ao produtor. Isso também deu um ânimo para a apicultura. Seminário Regional de Apicultura em Capão Alto, quinta-feira, 28 de agosto. A partir de que horário? Isso. A partir das 8h30, a gente começa as inscrições, até as 9 horas com recepção e café. E a partir das 9h30 se faz a abertura. Daí nós vamos ter a primeira palestra, que é a cargo nosso da EPAGRE, sobre situação e perspectivas da apicultura. Depois, às 10 horas, até às 10h30, nós vamos ter sobre o SIN-SISB, né, sobre inspeção de produtos apícolas, né, a cargo do SISAMA, aqui, uma palestra. Então, às 10h30, às 10h40, o Banco do Brasil tem uma palestra sobre DRS do mel, que é do Desenvolvimento Rural Sustentável, né? Das 10h40 às 12h15, com o Ricardo Escarpa do Sebrae, vai tratar sobre manejos de outono, inverno e primavera, visando o aumento da produção e da produtividade das colmeias. E na parte da tarde, né, após o almoço, que a gente vai servir o almoço aos participantes, no período da tarde, então, terá algumas apresentações artísticas, é o momento do pessoal visitar os estandes de exposição de implementos, de materiais apícolas e também fazer a troca de cera. De abelha, de cera bruta, por cera alveolada. Entrevistamos Saulo Pofo, engenheiro agrônomo da IPAGRE na Regional de Lages, sobre esse seminário de apicultura em Capão Alto, quinta, 28 de agosto. Saulo, muito obrigado pelas suas informações. Tá ok, a gente que agradece e fica então o convite aos apicultores da nossa região a participar do seminário. Muito obrigado. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, organize a sua propriedade planejando a implantação de quebra-ventos. Um local aberto, exposto aos ventos, pode diminuir muito a produtividade de um sítio. Portanto, devemos projetar quebra-ventos de forma a permitir o desenvolvimento saudável das plantas, das suas lavouras ou pastagens. Quebra-ventos deverão também cumprir várias outras funções, amigo agricultor, como a de atrair pássaros silvestres, produzir forragem animal, proteger do fogo e evitar a erosão. O quebra-vento ideal é composto por várias camadas de plantio, de forma que o vento não seja totalmente interrompido no seu percurso. Isso causa turbulência e pode destruir o plantio, diminuindo em torno de 80% da intensidade dos ventos. Amigo agricultor, com um planejamento adequado, poderemos posicionar os quebra-ventos de forma a melhorarem a polinização das espécies produtivas que estivermos cultivando. Amigo agricultor, observar